Elite do Brasil, o melhor do repertório ao vivo. E tinha tudo pra dar certo. Nós dois, que pena se nunca me deu um oi. Canta aí, vai. Cê me deixou apaixonada. E pior que cê nem fez nada. Não quero ser precipitada, mas eu já sou sua namorada. E sem você saber, já beijei até sua boca, tirei a sua roupa. Mas peraí, deixa eu acordar. E dói demais saber que é só ilusão. Não passa de uma vontade do meu coração. É que eu namoro com você e você não. E dói demais saber que é só ilusão. Não passa de uma vontade do meu coração. É que eu namoro com você e você não. E você não. E você não. Kevin nunca me deu oi. Cê me deixou apaixonado. E pior que cê nem fez nada. Não quero ser precipitado, mas já sou seu namorado. Sem você saber, já beijei até sua boca, eu tirei a sua roupa. Mas peraí, peraí, deixa eu acordar. E dói demais saber que é só ilusão. Não passa de uma vontade do meu coração. É que eu namoro com você e você não. E dói demais saber que é só ilusão. Não passa de uma vontade desse coração. É que eu namoro com você. Você pediu na frente e disse não, vai. E você não. E você não, e você não, e você não.